Good morning, 577 Tenera to Golf now. Approve the flight level 340 to Galeão via Uniform Zulu 10. Takeoff runway 10 after takeoff right turn, via the pathway, then fly leader position, then bridge. Squawk 5545, Salvador the pathway frequency 120, decimal 80. Westjet 10 at 5717. Come back right to push back and start. Dial departure, daily condition, and then upgrade the 10. Ready, Nessa, Marvin, or Portal Deck, Sonaga. Push up, push back, Sonaga, Nessa, Squad, and Marvin, Dax. Good morning, this is Jeff 9, and here we have passed traffic at flight level 340 to Confins, ready to depart. 5890, provide the Confins 340 up to Zulu 16. Runway use 10 after takeoff, right turn, dial, departure, then fly later, then bridge. Squawk 55. 46 Salvador, departure 120, decimal 80. 5890, squawk 5546. 5.6. Okay, come back to push and start. RS-749 está pronto para o táxi, está com PAB de 103, autonomia 3 horas e 57, alternando com fluxo. RS-749, atento ao avião que está sendo rebocado, prossiga para o ponto de espera via Índia. Reporte pronto, ajuste 2018. Atento ao avião, reporte, prossegue Índia, reporta pronto, RS-749-22. Continua. Bye. 5890. Agora eu quero ver. Ponte cara pronto, 1749. Fala que está 10, 1749. Aqui no 60 graus, 10 nós. Aqui no decolado é 10, 10, 1749. H90, push back and start up to Providence. Come back to the taxi. 9 DQ03, controle 208, web 6749. Controle Salvador, objeto 6749, decolando seu escudo. Objeto 6749, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 340, saída da ELF. 340, nada da ELF, 6749, autoriza o ar, Leda. Objeto 6749, está autorizado, vai direto Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, 6749. Salvador, bom dia, Rio 59. Bem-vindo à informação, Fox. Rio 5973, aciona identificação, autorizada China da Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10018. 050, 10018, da Mari, possibilidade voar apresenta TAP? Autorizada ETAP, Rio 5973. TAP da presente 5973. Cinco, nove, sete, três, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, após ter avisado o localizador. 2000 pés, autorizado ILS, vai reportar o localizador, 5973. Jet 5890, we are fully ready for tank. We have 61 people on board. And during 3 hours, 15 minutes, out in this weather. 5890, taxi line in there. And come back on holding point. My DJ call is ready for holding point. 90, copy that. Objeto 6749, chame centro Recife, sequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, é 6749, bom dia. Bom dia. I'm on at 10, contact Saldo Control, 120.80, for the flight. Switching, 18.8, good day, sir. 120.8. Departure Control, good morning, this is Subjet 5890, on departure 2000 feet. Come back, radio on holding point, can 10 degrees 90 knots, 577. Bonneton Fox, Fox Tableau Control, 120, it's Maurice. 120, thank you, fine, pass 77. Go departure, departing 577 with you, crossing 2000. Object 577, radar contact to departure, Castle Avro 340, dial departure. 340, dial departure 577. At 5890, contact Recife Center, 125.1, if unable 133.25. Switching 25-1, if unable 133.25. Good day, ma'am. Rio 5973, completa de aproximação, chame torre 118.6. Rio, 5973, baixou, travou? Tudo autorizado, pista 10, Rio, vento 1,960 graus, 10 rocha. Papel livre, fala, Rio. Golfo, prossiga. Confirme o horário do plano. Ok, só um minuto. porta enferma no pátio da Aerotá. Livre acionamento contra a guarda cópia. Se pronto para o táxi, me informe. Objeto 577, contact Recife Center, 125.1, if unable, 133.25. 251-3325, thank you, left 577, come on. Minute, John, there will be.